aquela novinha da Arábia. Esse é o Malkit. Menina reboladeira que gosta de quicar. Menina reboladeira que gosta de quicar. Ela só pensa em quicar, gosta muito de quicar. Toda hora quer quicar. Quica, quica, ela só pensa em quica, gosta muito de quica, toda hora quer quica, quica, quica. Então quica aí, então quica aí, então quica aí, o quica aí que eu quero ver, então quica aí. Então quica aí, o quica aí que eu quero ver. Então que cai, rebola e quica e mexe. Vem, vem, vem, vem. Que energia gostosa é essa? Aqui em Dubai a novinha tirou a burca pra receber o kit ilusão. Que tipo de ilusão? Ô menina reboladeira que gosta de quicar. Ela só pensa em quicar, gosta muito de quicar. Ela não quer nem saber, bebê, vai. E ela só pensa em quicar, gosta muito de quicar. Quica, quica, então quica aí, então quica aí, então quica aí, o quica aí que eu quero ver. Desce aí pra mim, vai. Então quica aí, o quica aí que eu quero ver. Então quica aí, então quica aí. Desceu,